다 얻어주셨으여 ali na cruz o bom Jesus nos deu a salvação oh quanto, quanto nos amou amemo-lo também e confiando em seu amor façamos todo o bem quem neste mundo sondará a dor que padeceu mas crer podemos foi por nós que ali na cruz sofreu oh quanto, quanto nos amou amemo-lo também e confiando em seu amor façamos todo bem morreu por nós na infame cruz perdão nos concedeu lavou os nossos corações no sangue que verteu oh quanto, quanto nos amou amemo-lo também e confiando em seu amor façamos todo bem ninguém podia nos livrar da pena eterna só Cristo pôde nos remir a preço divinal oh quanto, quanto nos amou amemo-lo também e confiando em seu amor façamos todos